Ô, Decar, vai ter chegando, compadre. Tudo bom, compadre Baitaca? Tudo bem, compadre Duarte? E me dá notícia da comadre? Mas olha, nem notícia não te dou, compadre. Mas o que houve com a minha comadre velha, tio? Mas agora é só com a minha. Mas que jeito, homem? Tu quer ver a letra que eu fiz pra Marvada? Me cante esses versos que eu quero ver o que tá acontecendo com a comadre. Só escuta então, compadre. Vivo contente, chego sorrindo e faceiro, deixei de viver solteiro e resolvi de me casar. Já que tô nessa, seja lá o que Deus quiser, me casei com uma mulher que só gosta de caminhar. Ela é poçante e criada no interior, falou pra ela o doutor que é a melhor academia. Passa cordada para evitar o pernoite, ela só caminha de noite e só caminha de dia. Ela só caminha, ela só caminha, em casa não faz mais nada, na sala e nem na cozinha. Passa o tempo galdeirando, essa mulher só caminha. As roupas dela não servem mais pra coitada, e ela está desesperada com excesso de gordura. Passa na rua, o tempo tapado com sol, ela às vezes caminha mole e outras vezes caminha dura. Ela só caminha, em casa não faz mais nada, na sala e nem na cozinha. Passa o tempo galdeirando, essa mulher só caminha. Ela é raçuda, mulher guapa e de coragem, cai tapada de maquiagem nas mordomias do mundo. Até mesmo em casa se engraxa e vai pro sol quente, ela só caminha na frente e só caminha no fundo. Ela só caminha, em casa não faz mais nada, na sala e nem na cozinha. Passa o tempo galdeirando, essa mulher só caminha. Olha lá onde vai a marvada de novo. Volta aqui, desgraçada. Tá só com umas tirinhas de roupa no corpo, quase em pelo. Até que em casa eu aceito que ela só caminha, mas em propriedade alheia não.